A Câmara Municipal hesitou aqui há alguns tempos porque esteve numa altura a desafiar que fossem os, e houve aqui uma reunião, que fossem arquitetos e engenheiros de Oliveira do Hospital a fazer a nova ideia, houve esta ideia. Mas percebemos, lógico que percebemos mais tarde, em algumas conversas, que nós precisávamos de alguém que viesse, que tivesse experiência, que já tivesse uma experiência de coisas bem conseguidas na zona histórica. E para isso fomos buscar o professor Jorge Carvalho, que é um professor de Coimbra e que tem participado na recuperação das zonas históricas, e por isso aí ele neste momento está-se a trabalhar no projeto em grande velocidade. Espero em setembro apresentar o pré-projeto da zona histórica que eles estão a fazer.